Te encontrar em qualquer canto da vida, no som da batida desse meu parar. Em qualquer canto da vida, no som da batida desse meu parar. Quero ver você mexer o seu rebolado nesse carimbó. Quero ver você dançar, mexendo, girando numa perna só. Quero ver você mexer o seu rebolado nesse carimbó. Quero ver você dançar, mexendo, girando numa perna só. Vem dançar carimbó, vem comigo ficar. Vem dança carimbó, vem comigo dançar. Vem dança carimbó, vem comigo ficar. Vem dança carimbó, vem comigo dançar. Vem dança carimbó, vem comigo ficar. Vem dança carimbó, vem comigo dançar. Vem dança carimbó, vem comigo ficar. Vem dança carimbó, vem comigo dançar.